¡Vamos lá! Maestro de edição. Já estamos na área, galera! Bora, Jean! DJ Jean Apolo. Daqui a pouquinho ele chega com tudo também. Enquanto isso, a gente vai começando assim, ó. Atenção, senhores passageiros do Rock Doido. Preparar para a decolagem. Prepara que o maestro tá na área! Imagina, eu e você no rock do maestro. Na pista, curtindo. Ao som das ondas sonoras, percorrendo todo o seu corpo. Todo o seu corpo. Beija-me, toca-me. Passa tua mão por todo o meu corpo. Lentamente, bailamos ao ritmo do DJ Davis. DJ Davis. E baila comigo. Começando! Baila comigo. Baila comigo. Baila comigo. Baila comigo. Prepara, Xandinho! Na contagem, garoto! 3, 2, 1! Vai, maestro! Explode o bagulho! Joga pra cima, pra cima, pra cima! Bate na palminha, bate na palminha! Começou o rock doido! Explode o bagulho! Bagulho doido! Bagulho doido! Bagulho doido! Bagulho doido! Só quem tem moto aí, bota a mãozinha pro céu que eu quero ver. Acelera tua moto, faz de conta e tá acelerando tudo. Aqui no solar, agora. Idiota. Toma o chifre pra caralho e quer sentar na minha vida. Senta. Vai sentando. O maestro chegou pra botar fogo. Então, fogo no parquinho. Então, fogo no parquinho vai. Fogo no parquinho vai. Fogo no parquinho. Pegando todo. Pegando todo. Pegando todo. 3, 2, 1. Esse é o DJ Paulinho. E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Joga. Amanhecer no rock, bota a mãozinha pro céu. Quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pro céu. Bota pra cima e... Eu tô no rock. É assim mesmo. Mais pólvora. É tchau pra quem namora. rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É treme, treme, paredão. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem... Fala, Gustavo do Guaridó! Minha amiga velha guarda, Ingrid! Tá aqui comigo, alô, Ingrid! Ela, Manini, toda a galera curtindo o nosso paredão! E o DJ Davis. DJ Shrek Prime, hoje confirmadíssimo na Florentina, na floresta. Alô, Ingrid Barbosa. Eu sei que na voz. Meu amigo Punhol da CL também tá aqui comigo. Alô, Punhol, obrigado pelo carinho. Minha amiga Raíssa Ribeiro também. Alô, Kleber da Nega Digital. Tô gostando de uma prostituta. Que que é? O meu grande amigo Cassinho também tá aí com a gente. Alô, Cassinho. Hoje ele trouxe o balói da capa, meu irmão. Júnior Santorini. DJ Hylison. Jéssica Duna! Alô, Videirão! Recebe ele agora, meu amigo Videira. Tá aí no circuito com a gente. O comandante do Solabé. Seja linda no PPG, pode começar desse jeito. Fecha a picadinha, faça em mim sensualizando. Vale gacinho, vale balói. Fecha a picadinha, faça em mim sensualizando. Só te digo uma coisa: só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece. Um, dois, três, vai! Bora, Xande! Bota fogo, Xandinho! Já sabe quem é, né? Quem me segue na voz. É o maestro da área, André e Jean. Caqueado, caqueado, caqueado das bandidas. Caqueado das bandidas, caqueado das bandidas. Caqueado, caqueado, caqueado das bandidas. Caqueado, caqueado, caqueado. Quando o maestro tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o maestro tá tocando, o que você fala, hein, Grisho? Fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda. Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão. Chama a novinha pra cá, chama, chama a novinha pra cá. Chama, toma, toma, safada. Oi, toma, toma, safada. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Bota nela, bota nela, bota nela. Oi, oi, oi, oi. Ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra batendo. Ela quer dar. É longe o paredão. Cadê o Bruno? Só faltou o Bruno hoje. Vai! Explode o bagulho. Fala, meu parceiro Bruno. Bruno do Corte. Olha aí, ó. Vindo o Corte no Estelão longe o paredão, maninho. O cara que dá o gás aqui no paredão. Explode o bagulho. DJ Lohan que tá tocando. Bora, Brasil. Meu amigo Puriol da CL, obrigado pela vida, viu, garoto? Você e companhia. Minha amiga Raíssa Ribeiro também aqui comigo. Eu sei que ela tava com saudade dessa pressão. Hoje eu vou para na gaiola. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado, vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostoso. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostoso. E ela disse, viu, Punhol? Eu tô afim de conhecer o paredão completo. Quero que tu fique na frente da caixa só do paredão. A Ingrid também tá afim de conhecer o paredão completo. Em breve o paredão. Bloco do Alho, segunda-feira de carnaval. São meus convidados. Paredão vai estar completinho, porra! Vai, vai! Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Ela quer dar pra batendo. Ela quer dar pra batendo. Ela quer dar pra batendo. Ela quer dar pra batendo. Ela quer dar pra batendo. Ela quer dar pra batendo. Ela quer dar pra batendo. Ela vai pro rock doido, vestida de supreme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Eu sento e me acabo. Nossos amigos também da Loja da Fé, patrocinadores oficiais aqui do Maestro e do Xandinho. Olha no Xelon. DJ Lohan que tá tocando. Amor, amor, deixa eu botar sua pistola. Pega lá, pega lá, pega lá. Amor, amor, deixa eu botar sua pistola. Ela, ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida. Ela toca a pistola pra cima. Vai joga, vai joga, joga. Vai joga, vai joga, joga. Vai joga, vai joga, joga. Então joga a pistola, então joga o berrado. Vai joga, vai joga, joga. Vai joga, vai joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga. Explode o bagulho. Davidson, Davidson, Davidson, Davidson, Maestro Davidson, Super. Que doido bagulho! Fuga tá aqui comigo, alô Lucas! Cale da boca! Na raba na frente do seu neném, quer botar dança. Sacoleja na raba. E agora? Neném, quer botar dona brava? Isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. O maestro. Maestro DJ Davidson. Sabia que ela viria, de longe sinalizou pra mim. Tá lotado de mina gostosa, pra você eu chamo no dedinho. Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo. Tá rolando o baile, mais um 99 eu pago. Piloto vai ver cena, nossas quentes no carro. E ela vem, sacoleja na raba, na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. Deixa no batidão, deixa no batidão. Eu sempre blindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Quem souber canta, vai! Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mas e aí? Mas veio você, me deixou em segredo. Mas eu te amava assim. E o quê? Nem a mínima pra mim. Nunca dava tchau, um abraço pra você. Me toquei, quero nunca mais nós dois. Só cama. Só cama e depois. Sentimentos zero, a ficha caiu, posso. Manda pra longe, vai! Some do meu lado, eu não quero perder. Nem mais um segundo do meu tempo com você. Você. Eita, garoto! Segura o solazinho! Eu fiz. Fiz tudo por você, mas você não me deu. Murilo, lá do Jaguar, tá aqui com a gente também, alô Murilo! Você chorar me pedindo perdão. Que o quê? Chora mais! Pode chorar. casar em 2020, bota a mãozinha pro céu aí que eu quero ver. Só quem ama ser solteiro, bota a mãozinha pra cima. Se liga nesse papo. Quando eu casei, eu achei que eu ia ser feliz. Quando eu casei, eu achei que eu ia ser feliz. Mas no final, olha a merda que eu fiz. Mas no final, olha a merda que eu fiz. Mas no final, olha a merda que eu fiz. Minha mulher só presta pra duas coisas e eu vou falar agora. Encher o saco e fazer falta. Encher o saco e fazer falta. Encher o saco e fazer falta. Eu em casa vendo Netflix e os solteiros curtindo na balada. Sabe o que eles estão perdendo? O quê? O quê? Nada. Eles estão perdendo? O quê? Nada. Vixe, Maria. Eles estão perdendo? Nada. Casei. Essa música vai pra Raíssa Rimeiro. Engordei, só gastei. Casei, fiquei feio. Engordei, só gastei. Cê é louco, truta. Assim não dá, não. Se eu pudesse voltar no tempo, lá no casamento, como que seria bom? Senhor DJ Guga, você aceita se casar com ela? Eu dizia não. Alô, André, chega aqui comigo, André, rapidinho, maninho. Não, quem ama ser solteiro, bota a mãozinha pra cima. Quando eu casei, eu achei que eu ia ser feliz. E aí, Guga? Quando eu casei, eu achei que eu ia ser feliz. Mas no final, olha a merda que eu fiz. Mas no final, olha a merda que eu fiz. Mas no final, olha a merda que eu fiz. Acabou nesse papo de casamento, vai, garoto! Corre, morenita sola, cada um em seu lugar. Corre, morenita sola, cada um em seu lugar. Vocês querem dançar um pouquinho? Corre, morenita sola, cada um. Que hermosas essas mulheres bailando em cima de mim. Para o baile, foca nela, morenita, faz assim. Sai em mim, latica. Que passas, mocita. Sai em mim, latica. Que passas, mocita. Sai em mim, latica. Que passas, mocita. Olha a sentadinha da latica. A latica só. E a nossa amiga, cantora Lohane Araújo, daqui com a gente também. Já curtindo o nosso paredão, alô Lohane. Com as amiguinhas. Seja bem-vinda. E do baile, ela senta, se concentra, senta, senta, se contrai. E a latica vai, vai, vai. Sai em mim, latica. Que passas, mocita. Sai em mim, latica. Vai que vai. Agora! Vai naquecimento, aquecimento pra novinha. Vai naquecimento, aquecimento pra novinha. Vai embaixo, vai desce embaixo. Vai embaixo, desce embaixo, muito embaixo. Vai embaixo, vai desce embaixo. Vai embaixo, desce embaixo, muito embaixo. Vai naquecimento, aquecimento pra novinha. Vai naquecimento, aquecimento pra novinha. Mão no joelho, empina a bundinha. Olha pra trás e dá uma reboladinha. Mão no joelho, empina a bundinha. Olha pra trás e dá uma reboladinha. Maestro Davis, pra cima, maestro. É

celular aí. Alguém vai ligar pra você. Agora. Quem é que tá com o celular? Prepara o celular que alguém vai ligar pra você agora. Oi! Vai, maestro! Alô? Tudo bem? Aham. Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver. E o gorilo tá aqui. E ele veio de São Paulo pra curtir o paredão. Ele veio de São Paulo pra curtir o André. Oi, te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. Te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. E quem mandou você brigar? Tu foi sentar em outro lugar. Certo, certo. Quem mandou você brincar? E você vai. De 1 até 3, a torcida da direita aqui, a torcida da esquerda e a galera aqui vai falar assim: Jean Paulo, mais Fávora, beleza? 1, 2, 3, vocês! Vocês. Toma! Escutar, eu gosto de escutar! Um, dois, três! Volta, maestro! Então manda! Então fogo no parquinho, então fogo no parquinho. Pega fogo no parquinho, pega fogo no parquinho! Peraí, maestro. Se alguém me der uma latinha aí, você pode me dar uma latinha de cerveja, hein? A gente só fica doente quando pega um chifre. A gente vai procurar a cerveja. A gente toma uma cerveja. Aí tu fala assim: ah, eu vou esquecer ela. Tu não vai esquecer. Jamais. É por isso que eu te falo uma coisa. Tu tem que ir para um ambiente que é a melhor coisa do mundo. Sabe qual é o ambiente? É em aparelhagem e no paredão. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece. Vai! Mais pólvora. canhões. Segura meus canhões. Segura minha luz. Segura minha luz. Tudo. Um, dois, três. Vai, vai, vai. Coisas da vida, a minha ex quer virar a minha amiga. Agora fala assim, ó. Idiota. Peraí, mas peraí, volta aí, volta aí, volta aí. Só quem teve uma ex que doeu muito aí. Aí tu fala assim pra ela, assim, ó. Idiota. Levou chifre pra caralho e quer sentar. Idiota. Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha quer sentar. Alô, Videira! Meu amigo Videira! Tamo junto, meu Videira! DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto com pinga brasileira. DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto com pinga brasileira. No grau, grau, só não passa mal, no grau, vai ter uma meteca. No grau, grau, só não passa mal, no grau, vai ter uma meteca. No grau, grau, só não passa mal, no grau, vai ter uma meteca. O Henrique passou bolado com duas chucas na garrafa. Explode o bagulho! Eu queria que todo mundo botasse a mãozinha pra cima, quem tá cheio de saúde. Só quem tá com muita saúde, bota a mãozinha pra cima. Só quem tá com muita saúde, bota a mãozinha pra cima. Imagina pra mim assim. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Vai, maestro! Fica tudo vermelho, fica vermelhinho aí pra gente aí. Fica vermelhinho aí pra mim. Por quê? Tá chegando o carnaval. E quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima. Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima. Aí a ex te ligou. Oi, o teu ex te ligou. E tu fala assim pra ela: amor, eu não posso mais voltar. Eu já comprei o meu abadá. Então, só sofre de amor quem não conhece o maestro. Meu irmão Grego, né? Agora o White Again. Meu irmão Robert. Meu irmão Canibal. Só quem? E quando eu decido que vou te esquecer, o Murilo que me ama, você vai entender. Se você sentir esse amor do tanto que você sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer, mas você. Só quem tá feliz, quem tá feliz! Quem não vai trabalhar, se eu ficar. Isso, Ribeiro! conheci depois que a gente lavou. Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui no bar de cutela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente. Eu quero ver assim, eu quero ver assim. Você não me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da tela. Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz, certeza que a minha vida vai dar por um triz. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz, certeza que a minha vida segurou, vai segurou, segurou, segurou, segurou, segurou. Tira o pé do chão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Se a canoa não virar, o meu, meu, lá. Eu quero ver. E se essa porra não virar, o meu, meu, lá. Eu quero ver. Joga, vai. Joga, joga, joga. E se essa porra não virar? Eu quero ver! E se a canoa joga a mão pra cima? Joga, joga, joga, joga, joga! Paysandu, bota a mãozinha pra cima. A minha torcida no Paysandu. Quando eu contar de 1 até 3, vocês vão gritar: Bartão! 1, 2, 3, vocês! A minha torcida do clube do Remo dá um grito. Quando eu contar de 1 até 3, vocês vão gritar: Leão! 1, 2, 3, vocês! Amanhã é domingo, ninguém trabalha. Bota a mãozinha pra cima. Quem não vai trabalhar amanhã, bota a mãozinha pra cima. E tira o pé do chão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. E tá chegando o aniversário do Léo, dia 15 de fevereiro. Incansavelmente o ano todo pra curtir com as melhores atrações. E o meu parceiro, irmãozão Murilo, organizando você e a sua família. É o aniversário, na verdade, o aniversário não, é o forrazão do Tenoné. Onde chega Carroça da Saudade, onde chega Rubi, onde chega Treme Treme, onde chega as melhores atrações. É, no Tenoné com Murilo! Gente, só quero falar uma coisa pra vocês. Vocês estão gostando da festa? Bota a mãozinha pra cima e dá uma salva de palma pra nós. Pera aí que eu não escutei. De verdade, vocês estão gostando da festa? Dá um grito aí. E se alguém chegar contigo e falar assim: pô, eu vou sair daqui e vou pra outro lugar. Aí tu fala assim pra mim: não vou mudar! você quiser. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Eu cansei de me entregar pra lhe satisfazer, Iago. Esquecendo até de lembrar de mim. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Tudo, tudo. Por isso eu penso desse jeito. Eu quero ouvir vocês! Porque a vida já me fez assim. Não vou mudar. Tudo. Não vou mudar. Só pra ver você gostar de mim. E se você quiser, vai ter que aceitar. Do jeito que sou, não queira me mudar. Estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer. Esquecendo até Juga! De lembrar de mim. Alô, Videira! Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso! Por isso eu penso desse jeito. Vocês cantando! Eu digo assim, mas eu não vou mudar! Porque a Treme Treme chegou! Mulheres que não depende de um homem pra porra nenhuma. Agora eu quero conversar com vocês, mulheres que estão solteiras. Bota a mãozinha pra cima. Bota a mãozinha pra cima, as mulheres solteiras. Bate na palma. Tchá, tchá, tchá. Eu digo assim, Marquinha, ok? Sobrancelha, ok? A unha tá ok? O cabelo, ok? Tá no bailão pro desespero do teu ex. Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok. Vem pra treme treme, tira brava com teu ex. Vem pra treme treme, tira brava com teu ex. Vem pro treme treme, tira brava com teu ex. MC aqui na voz. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Segura, segura, segura, segura aí! Ei! Ei! Ei! Eu acho que eu vou levar vocês na manhã, hoje, lá pra Florentina. Meu gerente Ronaldo, libera cortesia pra todos aqui! E grita! Ei! Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas. Olá, Cris! Tudo bem aí? Tamo pronto! Casado rock doido. Muito maluca, me mandou embora de casa. Vocês, vocês! Voltei! Voltei! A carroça tava Se for possível, meu maestro, depois dessa música, eu quero duas mulheres comigo aqui no palco, maninho. Libera! E doida! E aí, Lani? E doida! Eu era uma menina e você não se importava. Minha chava nova. Três irmãos aí que eu tenho: Canibal, Gregory e o Robert. Vocês lembram da época assim? É. Tudo. E aí, Murilo? Treme, treme.